Jó capítulo 2, por gentileza. E eu gostaria de ler no versículo de número 9. Que diz assim a palavra do Senhor: Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Somente esse versículo. Diga comigo: conservas ainda a tua integridade? Pergunta, fala aí para a pessoa que está ao teu lado. Fala uma pergunta para ela: você ainda conserva a tua fé? Bom, não era para falar não, mas tá bom. Tá certo, querido, é isso que eu gosto. Ah, o pessoal está obediente em nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, eu gostaria de falar algo interessante com você essa noite. O tema da minha mensagem é vencendo o desafio da fé. Há uma recompensa muito grande para aqueles que ousam, querido, correr essa jornada chamada jornada da fé. Eu preciso te dizer que aqueles que abandonam no meio do caminho, diz a palavra de Deus, não terá sucesso. Como diz lá no livro de Hebreus, o justo viverá através da fé, e se ele retroceder, diz o Senhor, meu coração não tem prazer nele. É como se Deus falasse a nós: se você propôs uma corrida, você pode até demorar a chegar, mas se você chegar, você vai receber o prêmio. A verdade é também que você pode ser o primeiro que esteja na linha correndo, mas se você desistir, que seja um metro da linha de chegada, não haverá recompensa, porque há regras para se vencer uma corrida. Diga comigo: vencendo o desafio da fé. Vamos orar, querido. Se você puder, aí onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesse momento. Amado Deus de misericórdia, Deus de toda graça e luz, Senhor, Tu és aquele que renovas a fé. Senhor, Tu és aquele que cuida dos Teus pequenos, dos desfavorecidos. Ó Pai, eis aí a Tua igreja, Senhor, eis aí o Teu povo. Eu Te peço, Deus, que nessa noite a Tua unção venha impregnar esta mensagem e que Tu venhas falar, Senhor, e tocar corações e vida. Te peço, Deus, que o fogo da fornalha, Senhor, do altar venha arder em cada coração, de modo, Senhor, que eles possam sentir que não seja o homem falando, mas que seja o Teu Espírito. Ó Deus, assim toca com graça e poder, Senhor, com fogo do Teu Espírito Santo em cada vida. Nos unja, Deus, que esta palavra seja rema, revelada para nós. Assim nós Te pedimos, permaneça conosco em espírito. Nós Te agradecemos, Te louvamos, em nome de Jesus Cristo. E todos disseram: amém, amém. Diga: graças a Deus. Queridos, olhem aqui para mim. Quando nós lemos o livro de Jó, talvez você fique um pouco inquieto do que acontece. Às vezes a gente tenta não prestar muita atenção, porque parece que é um jogo entre Satanás e Deus, e que Jó parece ser a peça, a bola desse jogo. É verdade que se nós não prestarmos muita atenção, se nós olharmos desapercebidamente, podemos ter uma noção que Deus está fazendo um joguinho com Satanás, e Jó não passa apenas de um instrumento em que dois seres espirituais estejam duelando. Eu não sei se você já parou para pensar que deve haver algo além disso. Deus, querido, ele não tem o porquê da confiança ou tentar argumentar com Satanás. Porque Satanás, querido, ele não é uma pessoa de fé. A única coisa que ele faz, querido, é tentar destruir fé, bagunçar, deixar a vida dos outros pior. Certamente há algo mais nesse texto que nós vamos ver lá no final, que eu gostaria de compartilhar. Mas antes de nós chegarmos no final, vamos ao início. Vencendo o desafio da fé. Quando nós olhamos, querido, o livro de Jó, fala muito forte na fé, porque esse homem foi um dos homens mais provados que se tem notícia. E não venha me dizer que, ah, pastor, é que você não conhece a minha situação. Mas para frente, nós vamos ver se você tem sofrido igual Jó. Diga comigo, a nossa fé é combatida. Alguém disse uma vez, eu disse algum tempo atrás, eu quero repetir para você, marcar bem o que eu vou te dizer. Preste atenção. Se há uma caderneta de anotação aí na tua mente, abra ela neste momento e faça uma anotação e leia muitas vezes o que eu vou te dizer. Satanás, quando ele faz um ataque na sua vida, seja no seu casamento, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida conjugal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida ministerial, seja em qualquer área da sua vida, ele tem um propósito: enfraquecer e, se possível, destruir a sua fé. Tudo que está por trás do ataque dele visa combater a sua fé. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Traduzindo, sem fé é impossível relacionar-me com Deus. Quando Satanás derruba minha fé, querido, eu estou desligado de Deus. Eu já disse e vou repetir, Deus não se comove com choro, nem com risada. Ele não se comove com uma pessoa ajoelhada, ele comove-se com fé. Não adianta que você cantar bonito, não adianta você pregar bonito, não adianta você até orar bonito, se não houver fé. Esquece. Diga para o teu irmão, Deus só se comove com fé. E quando a nossa fé é combatida, quem combate a nossa fé, pastor? Eu posso te dizer, pelo menos três tipos de pessoas combatem a nossa fé. Uma é especial, mas dois tipos de pessoas é muito comum combater a nossa fé. Diga comigo, Satanás combate a minha fé. E ele costuma usar, ele é tipo assim, querido, se você tiver um cavalo, ele é nosso inimigo, se você tiver um cavalo, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é não deixar você subir no cavalo. Se você estiver tentando uma coisa na sua vida, ele vai tentar não deixar dar certo. Mas vamos lá que deu certo. Fazer o quê? Deu certo, combatemos o combate, conseguimos, vencemos em nome de Jesus. Aleluias. Bom, já que deu certo, agora vamos tentar destruir o que deu certo. Ele sempre é dessa maneira. Se não der certo, não deixar subir, pelo menos se estiver lá em cima, tentar derrubar. Então Satanás, ele é muito ardiloso. E muita gente diz que o Satanás é burro, querido. Aí você se engana. É esperto. E quando nós olhamos ele, querido, a primeira estratégia que ele usa na vida de uma pessoa não é tirar, às vezes é somar. Você sabia disso? Às vezes, querido, ele te oferece um presente, algo que encanta os seus olhos, algo que mexe com as suas ambições. Por isso que a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, quando nós olhamos o ataque de Satanás na fé de Jesus, o que que ele vai fazer? Ele oferece um prato. Vamos lá, transforma pedra em pães. Depois ele diz para ele: se você me adorar, te darei todas as coisas, todos os reinos deste mundo. Não é o que ele diz? Se tu és o filho de Deus, mostra que você tem poder. Então ele tenta balançar o nosso ego, o nosso eu, aquilo que atrai atenção às nossas vistas, aquilo que favorece, o nosso ego, a gente ser reconhecido. Não é assim que ele faz? Quando ele quer desviar alguém, querido, ele oferece um prato. Muita gente pensa, ai, pastor, será que o diabo é chifrudo? Será que ele tem um tridente? Não, querido, ele parece com um cara de uma loira atraente, ou com alguém lá do mundo também com aparência bonita. Uma vez um pastor, ele disse que ele estava no hotel, ele estava num seminário, e ligou uma garota de programa no quarto dele. O pastor estava em espírito, querido. Estava orando e ligou o telefone. Aí ligou lá e perguntou: pastor, você já tem companhia? Ele disse: já tenho. Pai, Filho e Espírito Santo estão aqui comigo. Vai para trás de mim, ó espírito do cão. Aí outro ligou também para ele, contando: você sabe quem está falando? Ele disse: sei, o diabo. Então ele sempre oferece pratos. Tem muitos jovens que não atentam a isso, querido. Nós precisamos atentar, porque aquilo que atrai os nossos olhos precisa ser filtrado no crivo da palavra de Deus. Porque nem tudo que reluz é ouro, querido. Nem tudo que parece bom no final se mostra bom. Como diz a palavra de Deus, há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas no final se revelam caminhos de morte. E como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração do homem perverso mais do que todas as coisas. No caso de Jesus, ele tentou oferecer manjares. Mas no caso de Jó, ele mudou a estratégia. No caso de Jó, ele tentou subtrair. Você não pode oferecer um manjar para você, querido, ele vai tentar destruir o que você tem. Por isso que diz a palavra lá em João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Você já pensou na vida desse homem chamado Jó? Ai, pastor, eu estou vivendo um tempo difícil, algumas coisas estão acontecendo. Agora, no caso de Jó, aconteceu num dia. Em um dia, querido, o homem era um dos homens mais ricos do Oriente. Um homem que era tido como sábio. Alguém que era dotado de bênçãos. E como diz a palavra de Deus, que de repente começa a desgraça a amontoar-se sobre desgraça. Alguém diz: olha, que é o fogo do céu e matou o teu gado. Dali a pouco vem outro: olha, vieram os sabeus, deram sobre o seu rebanho e levaram mais. Depois vem mais outro informe: olha, os caldeus também roubaram mais parte do teu rebanho. E dali a pouco vem outra notícia: olha, passou um tornado lá onde estavam os teus filhos, a casa desabou e matou os teus 10 filhos. Você imaginou isso? Diz então que Jó rasga sua roupa, ele se ajoelha, ele adora a Deus. Daria para fazer isso, querido? Tem gente, querido, que tem casa para morar, tem comida na panela, ele está xingando Deus, murmurando. Esse homem adora. E diz que Satanás vai conversar com Jó. E ele diz naquele cinismo característico dele, pele por pele, tudo que o homem tem. Porque Deus tinha dito: tem visto meu servo Jó? E eu gostaria que você percebesse, querido, que Deus não estava jogando, ele estava falando algo. E Deus não estava participando apenas de um jogo. Tem visto meu servo Jó? Primeiro, Satanás disse: ele é fiel a ti porque você abençoa ele. A verdade é que muitas pessoas são fiéis a Deus porque Deus abençoa mesmo. Mas o verdadeiro cristão, ele diz como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que os currais neguem a sua cria, que a videira não dê o seu fruto, ainda que tudo pareça um deserto, eu contudo louvarei ao Senhor. Glórias a Deus. Então disse Satanás: agora toca na sua pele. O homem fica, querido, num estado de podridão na carne. Ele disse que havia vermes nas suas feridas. Ele fedia, querido. O homem ficou desfigurado. Você está entendendo? É assim que acontece ataques na nossa fé. E eu preciso te dizer que este ser chamado Satanás, que significa inimigo, ele detesta você, ele odeia a sua família, e convém que você também tenha inimizado por ele. E convém que você não brinque com ele. Como diz aquele provérbio, você já deve conhecer, mas eu não perco tempo em repetir, que Deus não brinca de ser Deus. E se aperceba, o diabo não brinca de ser diabo. Então não brinque de ser crente. Dê um toque aí no teu irmão e diga: em nome de Jesus, não brinque de ser crente. Porque Satanás não brinca de ser diabo. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Se você está me ouvindo, diga amém. É verdade, querido, que Satanás, ele combate a nossa fé. O que é que ele visava na vida de Jó? O que é que ele visava? Que Jó amaldiçoasse Deus. Que Jó perdesse fé naquele ser maravilhoso que é o nosso Deus. Mas eu disse para você que não apenas Satanás, eu disse que mais tipos de pessoas. Diga comigo, o ser humano é usado para combater a nossa fé. Eu li com você, vou ler, repetir o versículo 9 de Jó 2. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. E além da mulher de Jó, que estava numa situação de combater a sua fé, nós sabemos que os três amigos agora vêm sobre a vida dele. Ele faz Eliú, Zofar, eles vêm para criticar. Tanto é que Jó disse: amigos molestos. Então o ser humano também ele combate de uma maneira às vezes impensada, às vezes tentado pelo diabo, às vezes pela sua natureza carnal, ele acaba combatendo a nossa fé. Se você entende, diga amém. Então não ache estranho se alguém tentar ridicularizar, tentar menosprezar, tentar te confundir, tentar rir dos teus sonhos, tentar abafar os teus sonhos, tentar ridicularizar a sua crença, zombar do teu Deus. Não se espante, porque é normal, a Bíblia diz que é desta maneira. Os amigos de Jó diziam: não era você que ensinava todo mundo a servir a Deus, e serviço a Deus era abençoar? Por que você está dessa maneira? Olha que ataque na fé, querido. E pior quando é alguém perto, né? Quando é alguém de casa, alguém ali teu companheiro. Como disse o salmista Davi: ah, se fosse o meu inimigo até que eu entenderia, mas aquele que come comigo, aquele que está na minha mesa, este. E às vezes, queridos, eu preciso te dizer que como Satanás é sutil, às vezes o ataque das pessoas também se torna muito sutil. Pode ser que acaba acontecendo a mesma coisa que Satanás. Às vezes eles tentam até somar, mas não entende. E se você não tiver precavido, a tua fé vai ser bombardeada até nas boas coisas que diz para você, aparentemente. Lembra de Pedro? Jesus estava dizendo: convém que eu desça para Jerusalém, que eu sofra na mão dos gentios e que eu seja crucificado e que ressuscite ao terceiro dia. Então Pedro chegou perto de Jesus: aí, Jesus, ué, que negócio é esse, rapaz? Tá louco? Ué, seu Jesus, que bobagem é essa? Vamos ficar por aqui mesmo? Vamos ficar aqui, aqui está tranquilo, vai subir para Jerusalém? Jesus olha para ele e diz assim: apartai de mim, Satanás, porque pensa nos caminhos dos homens e não nos caminhos de Deus. Você imagina, querido, se Jesus entra na conversa de Pedro, não teria cruz, não teria sangue derramado, não haveria perdão, não haveria novo nascimento e nós estaríamos no inferno. Espírito do anticristo abatendo sobre a vida de Pedro. Às vezes, queridos, nós observamos pessoas com boas intenções, mas quem conhece aquele ditado de boas intenções, quem está cheio? Inferno. Então de vez em quando você precisa falar no teu coração, não fala para a pessoa, mas fala: ei, deixa eu apartar disso, que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu tenho que ter uma vida baseada na palavra de Deus. Às vezes, querido, nós temos pessoas que querem bajular. Quer dizer que nós somos muito bons? Você pregou ontem. Nossa, irmãzinho, como você canta. Toma cuidado com isso, querido. Como diz a palavra de Deus, a soberba, ela precede a queda. Toma cuidado, querido, porque tem gente que te elogia e está com um punhal nas costas. Eu prefiro, querido, o inimigo aberto do que o bajulador. Sabe por quê? O inimigo te fere as costas, mas o bajulador te fere o coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Pois bem, lá na igreja de Corinto, havia uma disputa. Começou a falar: ah, olha, eu sou da turma de Paulo, outro eu sou da turma de Pedro, eu sou da turma de Apolo, eu sou do Reteté. E Paulo falou: que besteira é essa? Que negócio é esse? Agora tem, quer dizer, a turminha de Paulo, cadê a da turminha de Paulo? Levanta a mão, está tudo disciplina. Cadê a da turma de Pedro? Está tudo disciplina. Cadê a da... Não, aí eu tenho uma classe assim mais superior, nós somos da turma de Jesus. E Paulo disse assim: por acaso Jesus está dividido? Por acaso Paulo morreu por vocês? Por acaso Pedro está na cruz por vocês? Eu disse domingo passado próximo: nem Paulo, nem Cefas, nem Apolo, mas Cristo, que morreu por todos, que é de Deus. É isso, querido. Seja firmado. Quando te elogiarem, querido, diga amém, mas fica na tua posição. Cuidado com os bajuladores, cuidado com aqueles que... com os presentes, sabe? A palavra de Deus diz que o presente ele compra o coração. Tem muita gente que gosta de comprar o coração teu. Toma cuidado. Ele foi pago com preço caro. Mas é verdade, querido. Tem pessoas com boas intenções e podem nos desviar. Mas aqueles que são abertos, inimigos do que você crê. Aqui nós vemos a mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Que diz para você: eu não concordo com esse teu sonho, eu não concordo com a tua visão, eu não concordo com o que você pensa, eu não creio que Deus vai fazer isso, eu não creio que Deus possa realizar isso que você proclama. Você está me ouvindo? Sempre na vida de um e de outro vai ter um Judas Iscariotes, como esteve na vida de Jesus. Talvez, queridos, como Absalão, que era filho de Davi, se levantou o pé contra ele. Talvez você vá achar um Simei na vida. Você sabe quem é Simei? Sabe quem é Simei? Simei era um aliado de Davi, mas quando Davi sofre um golpe de estado, o filho dele toma o trono, diz que ele sai de Jerusalém fugido, e Simei começa a pegar pedra e tacar em Davi e jogar pedra em Davi. Às vezes, queridos, quando você está em fracasso, e eu penso, querido, que às vezes é importante nós sabermos vivermos lá embaixo, porque nessa hora você vê quem são seus amigos. Porque rir com os que riem é fácil. Lembra quando você estava no mundo? Na hora da bebedeira, todo mundo é amigo. E na hora da ressaca, não tem ninguém, nem para comprar um sorrisão para você. Vai ver se achar alguém para fazer uma sopinha de fubá com ovo. Hã? Tem não? Tem? Vou te dizer um terceiro tipo de pessoa que combate a tua fé, mas em nome de Jesus, não me repreenda, não diga que eu estou possesso, eu estou bem, querido, em nome de Jesus. Espera eu explicar. Não repreenda, em nome de Jesus, espera eu explicar. Diga para o irmão: não repreende ainda não. Diga assim: não repreende, pastor, ainda não. Viu, querido, eu não estou possesso, em nome de Jesus, acalma aí. Sabe quem combate a tua fé? Diga comigo: Deus. Como é que ele diz que não está possesso? Como é que fala um negócio desse? Deus, querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Ele combate a fé. O que é combate? Combate é uma luta. Está certo? Ele não afronta a sua fé, como os homens e como Satanás faz. Deus, ele não tenta ninguém, e não é tentado por ninguém. Mas Deus, ele confronta a sua fé. Diga comigo: Deus confronta a minha fé. Por isso que diz lá em 1 de Pedro: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se acha em louvor na revelação de Jesus Cristo. Deus, querido, lá em determinado lugar, ele diz que ele se afasta do povo para ver o que há no coração. Quando nós observamos e Satanás pensa que ele enganou Deus, estou fazendo o servo dele sofrer, induzir Deus a entrar no jogo. Não, querido, Deus, ele estava trabalhando, porque Deus trabalha sempre. Na verdade, Satanás, ele sempre é um instrumento de bênção na vida do crente quando você o vence. Você está entendendo? Por que que Deus confronta a nossa fé, querido? Para você se tornar dependente dele, para você não se exaltar, para você saber que ele é fonte, o motivo e o louvor do teu coração. Você está me ouvindo? A nossa fé é combatida por Satanás, pelos homens, e ela é confrontada por Deus. De vez em quando, querido, Deus dá uma afastada. Mas, pastor, a palavra de Deus nos diz que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. É verdade. Estar com você é um negócio. Fazer-se sentir presente é uma coisa diferente. Às vezes está do teu lado, mas ele fica quietinho, até parece que não tem nada. Às vezes ele afasta para ver se o que você fala, realmente você vive. Porque é muito fácil, querido, ser crente quando tudo está bem. Quando a chuva está caindo no campo, é verdade? Quando a despensa está cheia de arroz, quando o carro não está queimando óleo, quando está saindo fio atrás de fio do ventre, quando você tem 4, 5 pretendentes querendo casar com você, tudo crente, bonito e rico, ah, é uma bênção. Bonito, rico e cheio da presença do Senhor. Quando está tudo na bênção, querido, ah, a pessoa fica, todo mundo é crente. É verdade? E quando a coisa aperta, querido? E quando nós ficamos numa situação em que Deus está lá e não fala nada? Vamos ver. Tem visto meu servo Jó? Será que Deus pode falar para você? Tem visto a minha serva? Tem visto meu servo íntegro, fiel? É? Não é perfeito, mas é sincero. Eu disse para você, querido, nós precisamos vencer o desafio da fé. Eu disse para você que a nossa fé é combatida. Mas também eu quero te dizer como é que a nossa fé é. Diga comigo, fé fortalecida. Você quer ter uma fé forte? Você quer ter uma fé vencedora? Você quer ter uma fé que gere milagres na tua vida? Você quer ter uma fé que faça sonhos que é abstrato se tornar realidade? Diga amém, se alguém quer. Eu quero te dizer pelo menos 4 coisas que você precisa desenvolver na tua vida. Diga comigo, simplicidade. Simplicidade. Sabe por que que a pessoa não vence nessa vida? Porque não tem uma vida simples, querido. Sabe o que que é ter uma vida? Não ter uma vida simples? É o que acontece com a mulher de Jó. Sabia ser rica, mas não sabia ser pobre. Sabia ter muito, mas não sabia ter pouco. Sabia estar bem, mas não sabia estar bem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, querido, aí está o segredo daquele homem abençoado. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Eu estou instruído tanto a ter fartura, como a ter necessidade, tanto a ter abundância, como a passar fome. Eu posso todas as coisas, aleluias, naquele que me fortalece. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Dá para dar um glória aí, querido? Dá para dar um glória aí? Precisamos, querido. Embora Deus possa nos abençoar muito, embora Deus possa te levar para patamares elevados, embora Deus possa te colocar, querido, lá em cima, você precisa dentro de ti não perder a simplicidade. Pode ter um carrão do ano, mas o teu coração não pode estar ligado nele. É, querido, está lá o carrão. O cara está com fusquinha. Ah, não vou dar carona não, pastor. Vai sujar o tapete do carro. Querido, enche a crentaiada do teu carro, mesmo for novo. Não tem um coração simples. Lá em Eclesiastes 7:29 diz assim: tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Nós complicamos demais a vida, querido. Hoje tem um evangelho que está dizendo: ó, se você não for rico, você não é de Deus. Esse evangelho, maldito evangelho da prosperidade, querido, só se prega dinheiro. Não se prega situação do coração, não se prega caráter. Caráter, querido, é a pessoa saber ter pouco e ser bem sucedido no pouco que tem. Isso também ser abençoado. Porque, querido, pensa comigo. Arroz com feijão e ovo, na bênção do Senhor é bênção. O que adianta ter caviar na tua geladeira, mas o teu coração está tudo torto, em nome de Jesus? Segunda coisa, diga comigo, silêncio. Olha aí. Eu preciso ser simples. Isso traz força na minha vida. Eu não posso ter o coração arraigado nas coisas. Eu preciso desenvolver o silêncio. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações. Alguém já teve perto de murmurador? Tem coisa pior, querido? Hã? Fala para mim, tem coisa pior que murmurador? Não? É o que estava acontecendo, querido. A mulher de Jó está murmurando. E se você olhar, querido, os amigos de Jó, eu penso que até não existia maldade no coração. Mas o ser humano, às vezes, quer ajudar o outro e piora. Porque não entende. Não é verdade? Até é igual Pedro. Pedro, a intenção dele é: não, Jesus, tem dó de ti. Não, mas não enxerga os caminhos do Senhor. Lá em Salmo 46, 10 diz: calai-vos e sabeis que eu sou Deus. A gente fala demais. A gente fala demais, querido, como diz a palavra de Deus, na multidão de palavras, a multidão de erros. Você está entendendo? Por isso que lá em Eclesiastes 5,1 diz: entrai pelas portas do Senhor em silêncio. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir. Quantas orelhas você tem? Faz assim com um dedo para mim, quantas você tem? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deixa eu ver, está todo mundo com duas orelhas aí, tá, né? De repente estou falando, tem alguém sem orelha aí? Quanta boca você tem? Uma. Ó, dá para entender o mistério? Pergunta para o irmão, entendeu o mistério ou não? Diga duas orelhas. Diga para ele duas orelhas. Diga uma boca. Diga para ele entender o mistério. Ouvir mais, falar menos. Sabe por quê, querido? Olha aqui para mim. Você não entende o poder que há na nossa língua. Se você se apercebesse do poder que há na tua língua, você seria uma pessoa, querido, de abençoador poderoso. Sabe por quê? Preste atenção no segredo que eu vou te contar. Quando você amaldiçoa, escuta o que eu vou te dizer. Ouça-me, por gentileza. Quando você amaldiçoa, a maldição passa primeiro por você. Aquele cara é um desgraçado. Primeiro a desgraça passa dentro da tua boca e te contamina. Por isso que aquele que vive falando mal dos outros é pessoa má. E quando você abençoa, a bênção passa sobre a sua vida. Quando você diga: aquele irmão é uma bênção, a minha mulher é uma bênção, a casa de Deus é uma bênção, a cidade é uma bênção. Querido, quando você proclama, você também é abençoado. Porque a bênção também flui através de você. Quer que eu te dê um exemplo prático para você entender? Uma das coisas mais difíceis da pessoa entender é o perdão, sim ou não? A falta de perdão é um veneno que contamina a pessoa. Digamos que a pessoa recebeu alguma ofensa, então ele foi como se tivesse engolido veneno. Sabe o que a pessoa faz? Ela continua falando aquilo, é ou não é? É como se ela regurgitasse aquilo que está dentro dela. Se você olhar no rótulo de alguns produtos químicos, está bem expresso: não provoque vômito. Por quê? Já que engoliu e queimou, se você regurgitar, vai queimar novamente. Às vezes a pessoa que toma ácido, soda cáustica, é preferível anular o efeito no estômago do que tentar pôr para fora, porque quando volta, já queimou na ida. Se sair, torna a queimar. Então tem pessoas, querido, que fica nesse processo. Já está machucada e continua amaldiçoando. E aquela maldição passa e queima ela. Espiritualmente, ela está toda infeccionada. Por isso que nós temos que ficar calmos. Ah, mas ainda arde, ainda está inflamado a ofensa. Em nome de Jesus, peça para ele pôr um carvão ativado no Espírito Santo. Um leite magnésio, um leite, querido, para tratar isso dentro de você. Já que vai falar, querido: ai, eu vi o irmão lá, mas aquele irmão abençoado. Em nome de Jesus, querido, fala isso. Não fala mal não, ora por ele. Porque quando você abençoa o teu inimigo, diz a palavra, não amaldiçoeis, mas abençoeis. Abençoeis, porque a Deus pertence a vingança e não o homem. Então, querido, cabe você a perdoar quem te ofendeu, pisou no teu calo. Oh Deus, salva ele. Senhor, trabalha na vida, dá sucesso, dá ânimo, abre as portas. Porque quando você abençoa, a graça de Deus se derrama também sobre a sua vida. Se você crer, diga amém. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Diga comigo, ou para a pessoa que está ao teu lado, diga: olha, cuidado, hein? Satanás gosta de um bom papo. Hã? É. Satanás adora fofoca. Certa vez disse para Neemias: vamos bater um papinho, sai daí, para de construir o muro, vem cá, vamos bater um papinho, vamos falar aí, vamos falar o que está acontecendo, vamos falar mal aí do povo, sabe aquela rodinha de meter o pau nos outros? Por isso que a palavra de Deus: não vos assentei na roda dos escarnecedores. Diga comigo: solidão. Quem já viu um provérbio que diz assim: melhor sozinho? Não é, Sônia? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu penso que Jó preferiria estar sozinho. Eu penso, querido, que nós precisamos entender que a solidão, eu falo uma solidão com Deus, é uma virtude que fortalece a nossa fé. Nós estamos vivendo, querido, a tirania do urgente. Se você pensar, querido, no, tudo combate para que você não tenha um tempo de comunhão com Deus. É o telefone que toca, é o vizinho que chama, é a panela que ferve, é o leite que está derramando. Tudo, querido, conspira para que você tenha uma vida agitada, a ditadura do urgente. Jesus ensinou isso aqui aos apóstolos, e eu gostaria que você entendesse. Marcos, capítulo 6, versos 30 e 31. Preste atenção no texto. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Preste atenção. Então, ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarem um pouco. Sabe por quê, querido? Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo em discussão, em falatório, em tantas coisas para resolver. Se nós ficássemos quietos na presença do Espírito Santo, sabe como Davi? Imagina a cena, espere, desenha na tua cabeça. Certa vez Davi estava combatendo os filisteus, e ele volta para a cidade dele de Ziclague. Diz que quando ele chega lá, queridos, a cidade estava queimada. Os filhos, esposas, tinham sido levados. Dos homens, as esposas dele, os filhos de Davi, os filhos dos generais, dos soldados dele. Diz que o povo chorou, mas chorou tanto, até não ter mais lágrimas. O povo chorou, querido, o que tinha de lágrimas. Diz que além disso, começou a haver uma conspiração interna, um motim, e quiseram apedrejar Davi. Olha para você. Davi sem filho, sem mulher, 10 anos sendo perseguido por Saul, vivendo em cavernas. Agora, aqueles homens que ele tinha fortalecido queriam matar. Sabe o que Davi fez? Diz o texto da Bíblia: então Davi se fortaleceu no Senhor. Sabe o que ele fez? Ele apartou: vou buscar a presença de Deus, vou ficar sozinho com Deus, porque se Deus não tiver na minha vida, eu não vou ter ânimo para conquistar nada. Diz que Deus diz uma ordem para ele: vai, que você vai conquistar tudo de volta. Eu vou estar com você, tudo que o inimigo pegou eu vou trazer de volta. Querido, em nome de Jesus, eu tenho fé para profetizar na tua vida. Se você crer, tiver comunhão com Deus, até que foi roubada a tua vida, o Espírito Santo vai trazer de volta a alegria, o dinheiro, aquilo que roubaram teu, Deus vai trazer de volta. Quarta coisa, para me encerrar, eu preciso te dizer que nós precisamos, diga comigo, renunciar. Renúncia se trata de fortalecer a fé. Eu disse que nós precisamos ser simples, aprendemos a falar com cuidado, que devemos reconhecer e ter um tempo de comunhão com Deus, isso é muito importante, e renunciar. Sabe o que é renunciar, querido? Diga para a pessoa que está ao teu lado: renunciar é abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas ideias, do que eu acho, do que eu penso, do que eu sei. Diga: e confiar naquele que sabe mais do que eu, que conhece mais a vida do que eu. Diga: que tem mais recurso do que eu, que tem mais poder e habilidade do que eu. Por isso que lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor as tuas veredas e Ele endireitará os teus caminhos. Salmo 37, 5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A ditadura do urgente tem dito: faça, faça, faça. É tanta cobrança para fazer, é tanta cobrança para estar sob controle, que Deus não pode fazer nada, querido. É por isso que nós estamos vivendo uma vida tão carnal. Porque eu digo: eu confio em ti, Senhor, só não deixo você mexer. Trouxe para você um texto que eu achei interessante. É uma oração muito antiga, mas preste atenção, preste bastante atenção. Quando tu queres me guiar, é eu que me controlo. Quando tu queres ser soberano, é eu que dirijo a minha vida. Quando tu queres tomar conta de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender de tuas provisões, deixa que eu me suba. Quando eu deveria submeter-me à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu deveria ponderar, honrar e confiar em ti, eu me sirvo. Eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim em vez de a ti. Eu busco a aprovação de homens. Eu sou por natureza idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar meu coração de volta a ti. Tremendo, né? Confiar no Senhor, querido, significa abrir mão do que eu acho certo ou errado. Coloque-se de pé, por gentileza. Sabe por que Jó venceu? Porque a fé dele foi desafiada. Tem muitos crentes, queridos, que não sabem vencer, porque não aprenderam a ser simples, a ter cuidado no que fala, a desenvolver uma comunhão profunda com o Senhor, a renunciar aos seus planos. Sabe quando o rei Davi, querido, ele escreve um salmo e diz assim: como a corça anseia pelas águas, eu anseio pelo Deus vivo. A minha alma tem sede de ti, Senhor. O meu eu tem sede de ti. Davi não procurou, querido, um dia de maior sofrimento da vida dele. Ele não disse: Deus, me tira a dor, não. Ele não pediu: Deus, me honra, Deus, me cura, não. Ele disse: Senhor, eu quero a tua presença, pois eu sei que é o segredo de ter todas as coisas. Sabe, queridos, a nossa fé precisa falar como a fé de Jó falou. No momento de maior angústia do coração, em que ele foi bombardeado por Satanás, pelas pessoas, e até Deus o afastou para ver o que estava no coração dele. Em determinado momento, levanta a tua mão. Eu gostaria que você declarasse comigo em fé. Diga como Jó declarou: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Querido, em nome de Jesus, o seu Redentor se levantará. Deus não vai te deixar sozinho, querido. Deus não vai te deixar sozinho, não. Sabe por quê? E você fala: Deus, eu me sinto tão só, tão abandonada. Você está sentindo como Jó? Lá em Malaquias, querido, no capítulo 3, verso 3, preste atenção no que eu vou te dizer. Diz que Deus se assenta como purificador na fornalha. Ele refina a prata. Sabe por que Deus coloca a gente de vez em quando no fogo? Para que as impurezas possam sair das nossas vidas. E se você olhar um purificador de prata, Ele tem um momento exato para se retirar da praça. Existe um momento em que as purezas e impurezas deixaram, mas se ele passar do tempo, a prata, ela queima e se quebra. Conta que uma pessoa olhava o refinador de prata e ele sempre tirava na hora exata a prata, sem queimar e sem ter sujeira. E perguntaram para ele: mas como é que você sabe a hora exata em que a prata está pronta para tirar? Ele disse: quando ela reflete o rosto, ela está pronta para ser tirada. Sabe, querido, quando você reflete a glória de Deus, quando teu coração está pronto, independente se serviu a Deus, Deus vai arrancar você dessa fornalha, mas você vai sair brilhoso, você vai sair valoroso, você vai sair melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.